Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Edição para esta quinta-feira, 19 de dezembro de 2013. Eu sou Carlos Bonaparte e agora estou convosco para vos fazer companhia numa edição que espero que seja do seu integrado. A edição de hoje vai ser especial porque vai ser mais dedicada aos sonhos. Se não o que dizer, por exemplo, da música Dreams, trazida aqui por Vladimir, um acordeonista já agora, Vladimir Danilin. O acordeonista que nos traz então esta fantástica melodia, que é um jazz muito bem conseguido, ao acordeão. A música chama-se Dreams. Logo depois vamos ficar com George Winston e The Venice Dreamer, parte 2. Ou seja, duas composições alusivas aos sonhos. São as músicas que nós vamos ouvir hoje. Exatamente hoje há apenas uma intervenção. E eu aproveito para desejar aos ouvintes a continuação de uma ótima tarde, lembrando que não há prosa rural, só agora às 7h30 o Rapidinhas na Brasa, mas voltamos a encontrar-nos amanhã, por volta das 7 da tarde, para mais uma edição deste espaço radiofónico, que é o Nota 7, e que vai então para o ar aqui no canal 1 sempre, ou sempre possível, de segunda a sexta, às 19h. Fique bem ouvinte, tenha uma boa tarde e até amanhã. Thank you.